canções. É música no ar, um sonho. Cada acorde me faz lembrar você, dádiva de Deus. Eu queria ter sua voz no violão pra te ouvir, meu bem, nas notas das canções, fazer suar o teu sorriso no violão pra te ouvir, meu bem, nas notas das canções, fazer suar.